O Ricardo começaria esse programa Paracatu Zoom entrando no ar, cultura e pensamento, mas só que ele abandonou a gente, né? E foi para a Argentina, ele está na Argentina. Então nós vamos fazer o programa aqui, eu e Gabi, né? E quem estiver entrando, inclusive nós já estamos com um convidado aqui, que é o Ricardo, isso também é um outro Ricardo. Teremos tudo bom, Évio? E aí, o que o Ricardo é? Bom, o Ricardo é um ex-geólogo. Ex-geólogo por quê? Ex-geólogo. Eu saí da geologia da Unicamp ano passado, descontente com o curso, e resolvi fazer imagem e som. Ah, é? É. Por que ano que você estava? Eu tinha defendido o TCC, faltavam 4 matérias. Caraca! É. E aí, por que que foi esse... Ah, é uma mudança de paradigmas, né? Sim, eu me via muito limitado em criação dentro da própria carreira, né? E aí comecei a especular por que que eu não conseguia me abrir dentro. E eu vi que a carreira mesmo, ela tinha um caráter tão científico que... Não deixava eu expandir certo um olhar próprio sobre as coisas que eu trabalhava. E com quantos anos você tá? Eu tô com 26 anos. Caraca. Eu faço 27 agora em setembro, tá uma loucura. Legal. E você é de onde? Você é lá de Campinas, não? Não, eu sou de Jundiaí. Jundiaí. Jundiaí. Prestou geologia, fez tudo certinho. Todos. 4 anos, né? É, 5 anos. 5 anos. Aí eu atrasei por causa do intercâmbio que eu fiz. E fui pra Argentina com esse... O que tem Argentina? Todo Ricardo tem que ir pra Argentina, é isso? Mas a Argentina, apesar de todo mundo falar dos argentinos, serem todo aquele estigma de futebol que plantam pra gente, é um povo maravilhoso. Maravilhoso, né? A Argentina é lindíssima. Aliás, os argentinos que eu conheço são maravilhosos, né? Os argentinos... É, o Frei, Gustavo Frei. Aliás, entrevistei dois já aqui, né? O Gustavo Freiberg e o Willo Klug, que trabalha com teatro de boneco e tal. Então, conheço de nome esse do teatro de boneco. E você falou que lá você trabalhava com a Rádio Muda, o que, que é isso? A Rádio Muda era uma rádio livre que existia na Unicamp, ainda existe, né? É, houvemos alguns problemas, né? Eu atualmente eu não sou mais mudeiro, devido à minha situação, né, de transferência de faculdade, mas eu ainda tenho um diálogo muito bom com o pessoal de lá. A Rádio Muda foi uma das primeiras rádios livres do Brasil. É, tanto que ela deu muito suporte, por exemplo, para aquele projeto da Rádio Favela de Belo Horizonte. Sim. E eles, por exemplo, o Icecast, que é usado para transmissão de streaming via internet, de software livre, ele é mantido pelo meu amigo mudeiro Rafael Diniz. Que legal! Que é um engenheiro de computação lá, e ele abarcou tudo isso e ele que toca esse projeto. Mas devido a diversos problemas que merecem uma discussão, acho que até a parte aprofundada, a Rádio Muda foi brutalmente cerceada pela Polícia Federal e roubaram todos os equipamentos da rádio às 5h30 da manhã. Aqueles assaltos estranhos, né? Isso, com dois chaveiros, porque um só não bastava. Abriram a rádio, levaram todo o material, prenderam, e agora eles estão fazendo uma qualificação das pessoas, né? Pra enquadrar dentro dos crimes, se é que existem, eu não sei, olha... Engraçado que a pauta era exatamente o contrário, era fazer a pauta de liberação, né? Fazer a coisa da liberação. É. Parece que a gente já tá com o Rubens, que é lá de Uberlândia, a gente vai sair daqui e vai direto pra Uberlândia. Boa tarde! Não, parece que é Beiraba, né, Uberlândia? Opa, é bravo aí nisso. Tudo bem, Rubens? Meu amigo Vultamoy, quanto tempo, tudo bem? Ô, queridão, faz tempo mesmo que a gente não se vê, né? Nós estamos ficando velho cada vez mais, a gente fica ficando preguiçoso, né, de pegar a estrada. Cada vez o tempo passa mais rápido. O Rubens, nós estamos aqui no estúdio com o Ricardo. Eu falei, Ricardo, Ricardo o quê? Ricardo Lourenço. Ricardo Lourenço, que está aqui na Universidade Federal, acabou de contar a história, que abandonou a geologia lá na Unicamp, né? E tá vindo para a imagem e som, e agora eles estão criando uma produtora coletiva que vai contar um pouco dessa experiência, né? O Rubens é produtor lá do grupo Pontapé, lá e faz um trabalho com o Triângulo Mineiro, é isso, Rubens? Exatamente. E como é que começou esse trabalho? Conta pra gente um pouco. Bom, o grupo agora está fazendo 15 anos, agora em agosto. Nós vamos comemorar 15 anos. O grupo começou aqui por uma 15 anos atrás, um grupo de amigos resolveu fazer alguma coisa na cidade, não estava acontecendo nada naquela época, a cidade não tinha nada de cultura para oferecer, e eles estavam querendo fazer alguma coisa, não sabiam nem bem o que fazer. Aí reuniram, vamos fazer teatro, e aí acabou que foram produzir o espetáculo A Mulher Sem Pecado, de Nelson Rodrigues. Eram 13 pessoas. Dessas 13, quando acabou o projeto do Nelson Rodrigues, aliás, para poder viabilizar o projeto do Nelson Rodrigues, essas pessoas foram numa empresa pedir ajuda. E a empresa ofereceu uma troca, falou, tudo bem, eu patrocino vocês, mas vocês apresentam aqui nessa convenção. Aqui em Uberlândia nós temos os atacadistas, né, o maior centro atacadista do Brasil, então era um atacadista e ia ter uma convenção de vendas. Acabou que o grupo estreou um espetáculo sobre técnicas de vendas antes de estrear o próprio espetáculo A Mulher Sem Pecado, de Nelson Rodrigues. A partir daí, das 13, 4 pessoas, o bichinho do teatro, aquele micróbio, pegou elas, e elas falaram assim, não, largaram tudo e vamos viver de teatro. E foi aí que começou. E você entra nesse filme quando? Eles, os malucos, foram para São Paulo. Porque eu sei que você era de São Paulo, você não tem nada a ver com Uberlândia. Os malucos foram para São Paulo, porque eles pensaram assim, bom, aqui em Uberlândia, essa coisa de teatro empresarial pode dar certo, mas São Paulo é mais, o mercado é melhor. E eu conheci eles porque eu de São Paulo, eu tinha uma consultoria, a gente montava projetos educacionais e culturais dentro de empresa. E uma empresa aqui de Uberlândia contratou a gente, e eu vim aqui trabalhar e conheci um grupo que estava saindo daqui para São Paulo. Sim. E aí houve uma sinergia, a gente começou a trabalhar alguns projetos juntos. No final das contas, eu larguei o trabalho que eu tinha lá, a sociedade, a consultoria, tudo. E apaixonei também pela coisa. E quando a gente viu, a gente estava vivendo de teatro. No início, a proposta era o seguinte, eles foram para São Paulo e eles precisavam viver. Então, eles iam... que nem a gente vê muita gente que está fazendo curso de artes cênicas e trabalha num barzinho à noite. Eram coisas assim, eles iam trabalhar com a gente em atividades dentro das empresas, mas não era exatamente a ação teatral. E aí a coisa do teatro foi tomando uma forma, foi tomando, sabe, e a consultoria, o negócio que a gente tinha, que era um negócio de palestra, acabou derivando para um negócio de teatro empresarial. Só que o teatro empresarial também não, como diz assim... Não sustenta. Era uma coisa que não gratificava a alma, né? Tá. O bolso, tudo bem. Tá, mas a alma não se sentia gratificada. Tá, resolvi então, o problema... Depois de 2 anos em São Paulo, aí eu, já no grupo, uma das pessoas dos 4 saiu, e aí nós ficamos 4, aí houve uma outra coincidência que acabou virando 2 casais... Sei. Eu acabei namorando uma das atrizes, outro ator com outra atriz acabou namorando também. Que aliás acabamos resultou filhos. Os 4 vindo para Uberlândia e aí montando um projeto que era o projeto dos nossos sonhos aqui, que é o projeto que a gente está tocando agora. Que tem inclusive escola livre de teatro aí também. Agora então, hoje a gente mantém aqui o Grupo Pontapé de Teatro e a escola livre do Grupo Pontapé de Teatro, né? Que aliás, normalmente aí são 60, 70 alunos estudando teatro, além do nosso espaço, do nosso galpão funcionar como um teatro também. Então a gente mantém uma programação permanente. Agora nesse fim de semana mesmo nós vamos receber um espetáculo do Rio de Janeiro que está concorrendo ao Prêmio Shell. Né? Então a gente tem uma programação de qualidade e permanente oferecendo para a cidade aí. E a escola é maravilhosa, conheço bastante. Escuta, agora o Ricardo, e aí Ricardo, o que é o Piscar? Piscar é, na verdade, a Piscar, né? É a Piscar. É a Piscar, que é a produtora independente de São Carlos. É um projeto que, assim, os calouros acabaram de entrar em março, né, para ter suas aulas. E nós temos um curso de imagem e som aqui na Federal, que ele é basicamente noturno. Então, durante o dia, nós ficávamos com uma ociosidade incrível, assim. Você tinha texto, mas você debulhava o texto e acabou, entendeu? Então a gente começou a pensar, putz, a gente poderia investir em algo um pouquinho maior. Então fazer alguns projetinhos nossos, tal, né? E várias pessoas começaram a ter essa ideia em conjunto, né? É incrível como o meio vai convergindo as pessoas, né? E com isso a gente resolveu formalizar isso num coletivo, né? Então formamos um coletivo que a princípio seria, você, ele é horizontal, né? Tem um mínimo de verticalização somente por organização, então tipo, uma pessoa que responde geralmente e tal, mas tudo isso de uma forma democrática, eleita, sabe? Sem, para evitar confusão mesmo, né? Que é uma coisa muito comum, assim, quando envolve trabalho das pessoas, que também envolve sentimento. Então a gente não podia correr esse risco de perder um potencial de ter cerca de 48 pessoas trabalhando em conjunto e, sabe, por uma questão de individualismo. Assim, eu acho que a gente está evitando esse tipo de trabalho com uma mediação muito boa. E aí a gente começou assim, surgiram três projetos iniciais, sendo que um está em execução a pleno vapor, que é um documentário, né? E depois, isso sem falar a questão do Festival do Calor, por onde você conheceu a gente. Tá? Esse documentário... Peraí, um minuto só. O Rubens, você tá ouvindo a gente, né? Como? Você tá ouvindo a gente, né? Se pudesse aumentar um pouquinho, tá um pouquinho baixo. Tá. Não, isso é estratégia. Não, porque a sensação que eu tô é que tu parece ter um porco aí. Alguma coisa tá fazendo ronk, ronk aqui. Eu falei, ué, que... Então tá, desculpa. Agora melhorou. Parece que tava sumindo, agora melhorou. Beleza. Então fica aí, tá, mas Ricardo, continua, desculpa. Então a gente tem esse projeto de documentário que a gente tava fazendo aqui. É um documentário sobre as expectativas de vida das pessoas. Então seria basicamente o seguinte, são três perguntas que a gente fez para um público muito variado, de diversas idades, classes sociais, algumas perguntas orientadas para certas pessoas, tipo, perguntamos para médicos, outras perguntamos para uma criança de 7 anos, para uma criança de 5 anos, por exemplo, que seriam essas três perguntas. A primeira pergunta é, da onde vem o mundo? A segunda pergunta é, para onde vai o mundo? E a terceira é, qual o seu papel nisso? É. No caso, a primeira pergunta ela é só uma introdução, ela é meio que uma cortina de fumaça, sabe? Porque a pessoa ela vai esperar qualquer coisa quando você está pedindo documentário, mas da onde vem o mundo é meio complicado. Então diz para nós aí, Rubens, da onde veio o mundo? Da onde veio o mundo? Rapaz, isso é um negócio que eu me pergunto todo dia. Eu tenho uma fé cristã, assim, aprendi a ler a Bíblia, mas é uma questão de fé, né? Então o mundo veio de Deus. Para mim o mundo veio de Deus. Tá, então tá ótimo. E agora me diz uma coisa, enquanto você tá fazendo essa construção filosófica da existência do mundo, conta pra nós aqui, inclusive pro Ricardo, né? Como é que vocês se estabeleceram? Porque parece que quando vocês chegaram aí, vocês conseguiram fazer um espaço, vocês conseguiram comer. Mas agora, quando eu visitei vocês, já tem tudo, já tem uma estrutura, parece que vocês, inclusive, são os maiores arrecadadores de lei Rouanet da Triângulo Mineiro. Enfim, como é que vocês chegaram com essa estrutura toda? Olha, nós temos aqui 30 pessoas que vivem em exclusivamente de teatro. Em função dos nossos projetos. Caraca, né? Formidável. São 30 pessoas, mais ou menos, são em média. Estou te dando valor médio. São 16 atores e 14 pessoas na produção. Pela característica do nosso grupo, quando o grupo começou, o grupo se especializou em essa coisa, quando eu falei de teatro empresarial. Depois a gente mudou de conceito. Nós deixamos de ser um grupo exatamente de teatro empresarial e passamos a trabalhar com um conceito que nós mesmos chamamos aqui de teatro aplicado. Inclusive, abrindo um parênteses, nós vamos ter o segundo encontro de artes cênicas do Cerrado, agora de 18 a 22 de agosto. E o que, que é isso? O Elvio participou do primeiro. Exatamente. Eu espero você com o seu livro no segundo, viu? Uhul, legal. Eu já estava pensando em te convidar e... Então já está convidado no ar. Quero lançar o seu livro aí. Perfeito. A gente vai trazer Agostinho Bisinotto. Nossa, aí vai virar namoro. Mato Grosso para lançar o livro dele também. Aliás, eu estive lá com ele. Tá virando conversa de cozinha já, mas eu estive lá com ele, inclusive lançamos junto, porque o livro dele e o meu saiu de uma provocação que eu fiz para ele fazer o dele. Ele falou, então eu só faço se você fizer o seu. Já então pensou. Nós fizemos juntos os dois, né? Então eu vou ter o prazer de ver vocês dois lançando junto e vai ter, como é que é? essas coisas, a gente trabalha nessa vida para ter esses momentos. Exatamente. Né? Para ter esses momentos assim. Então, isso. E quando vai ser o festival? A mostra. Uma questão sentimental mesmo. Ter vocês dois lançando o livro aqui no Encontro de Artes Cênicas. O Encontro de Artes Cênicas é um congresso que a gente faz dentro da Universidade Federal, dentro do curso de teatro da universidade, que para durante 5 dias as aulas para participar desse congresso, em que a gente discute teatro aplicado, né? E eu queria... é essa questão de teatro aplicado? A gente descobriu que a gente pode aplicar essa nossa matéria-prima, que é o teatro, em várias situações. Vou dar um exemplo para você, Doutores da Alegria. É teatro aplicado na questão médica. Na saúde. Né? Então, nós desenvolvemos aqui vários projetos. Projetos para a comunidade, projetos para a escola, teatro na sala de aula. São técnicas, ferramentas teatrais para professores de primeira a quarta série. E a gente sempre dá isso para rede pública, né? Sempre para prefeituras municipais. Então, a gente tem vários projetos em várias áreas. Teatro aplicado a empresas, teatro aplicado a escolas, teatro aplicado... Esse agora nós estamos fazendo um seminário sobre economia da cultura, já é um trabalho com produtores culturais. Então, essa nossa característica de atuar em várias frentes acabou nos chamando a atenção de vários patrocinadores. Então, é mais ou menos, eu acho, esse o motivo de a gente conseguir. Apesar de estar aqui em Uberlândia, você vê que é um contrassenso, né? Hoje está todo mundo batendo na Lei Rouanet por conta da concentração. Exatamente. Da Lei Rouanet, que é São Paulo e Rio. E, no entanto, a gente está aqui no interior e tem conseguido operar pela lei. Aliás, desde o primeiro encontro, acho que o que foi? 2 anos atrás? 3, né? Isso. 2 ou 3? Dois anos atrás já estava constituído isso. Vocês já estavam conseguindo desenvolver um projeto aí já a 1000 por hora, né? Inclusive, aliás, o encontro é patrocinado pela Lei Rouanet. Exatamente. Você veja, uma empresa em São Paulo patrocinando um encontro no interior, no Triângulo Mineiro, em que a gente trouxe representantes de 20 grupos de teatro, tudo bancado pelo projeto, lá do norte do Acre, lá do Rio Grande do Sul de Santa Maria, lá do Mato Grosso, né? Para participar fora os daqui. Então, eu acho que às vezes as pessoas estão discutindo muito a ferramenta. Exatamente. A ferramenta depende muito de quem está manuseando Exatamente. Ela. Sabe? Exatamente. Eu acho que é isso. Depende para onde você quer ir e o que você quer ter nessa caixa de ferramenta, né? Né? A Lei Rouanet pode ser boa ou pode ser ruim. Rubão, esse Rubão. Eu acho que é isso. Fera. Tem muita gente utilizando muito mal essa lei. Eu me lembro. Mas também tem gente, eu acho Guilherme que tem Fontes. Eu me lembro, o Rubens, eu me lembro do Rubens pegando o seu carrinho, né? E atravessando as estradas de país inteiro, né? Lutando para conseguir fazer esse trabalho, né? Que, aliás, hoje, a glória que vocês estão tendo aí do segundo amostra, né? Vocês vão conseguir trazer o espetáculo, acho que praticamente do Brasil inteiro, nesse segundo amostra. Exatamente. Na primeira, vocês já conseguiram. E aí, essa moçada que está construindo um coletivo aqui, né? Em São Carlos, poderia também ir lá conhecer um pouco Nossa, que trabalho é esse. Com certeza, né? Até porque a gente tem um interesse muito forte em institucionalizar isso. Deixar, por enquanto ela ainda não existe, por exemplo, como uma empresa. E a gente tem percebido que com o que a gente vai ganhando fôlego, a Piscar começa a ter um grau de seriedade maior. Nisso estava começando como você reunir os projetos que eram dispersos pela sala de aula dos alunos que faziam, tinha uma câmera e tal, e agora ela está ganhando um ar. Depois de a gente ter conseguido agora trabalhar no Festival do Calor da UFSCar e fazer, sabe, uma participação que pra gente foi, eu diria que foi quase surreal. Era inimaginável para alunos de primeiro ano estarem cobrindo um evento desse tipo, ainda mais quando você tem envolvido um artista profissional, no caso do Benegão, e uma responsabilidade imensa, entendeu? E agora a gente está começando a querer realmente se institucionalizar para conseguir dar conta dessa maré que está favorável para a gente, né? E uma dúvida que assim, eu tenho assim, muito grande é como você, em termos de experiência pessoal, conseguiu constituir esse tipo de empresa de uma certa maneira que não soasse como um projeto puramente pessoal. mas que mantivesse esse viés coletivo, entendeu? Que pelo menos é o que acontece com a gente na Piscar, entendeu? E que a gente queria que permanecesse de uma maneira assim que cada um dos membros pode propor um projeto, um roteiro, ele vai ser analisado, sendo aceito, ele pode tanto ou produzir quanto dirigir o evento, entendeu? Uhum. E só que a gente tem muito medo assim, que o uso, por exemplo, de recursos, assim, a gente sabe que para conseguir recursos hoje em dia de uma forma adequada, depende de Lei Rouanet, depende de empresas privadas de maior porte do que um restaurante da cidade, entendeu? E essa institucionalização é o nosso paradigma hoje, é conseguir fazer isso de uma forma razoável. Eu queria que você pudesse dar uma luz no fim do túnel pra gente aí, porque seria muito interessante. E talvez deve ter mais gente ouvindo agora, isso. De 18 a 20 de junho, agora, na semana que vem, nós vamos... junto com a Universidade Federal de Uberlândia, uhum, com a Diretoria de Culturas, a gente está organizando o primeiro seminário de Economia da Cultura e Diversidade Cultural. Quando isso, Rubens? Quando é que a gente está justamente debatendo esse conflito aí que você está vivendo. Uhum. E para ser bem sincero, a gente não tem resposta. Pelo menos ainda? Que eu tô... Hoje, eu sou um leigo no assunto. Uhum. Eu tive essa iniciativa por conta justamente da necessidade de entender mais isso. Uhum. Mas o fato é que nós... isso aí que você está falando é um fenômeno econômico. Vocês têm um coletivo, para produzir vocês vão precisar de dinheiro, e para movimentar o dinheiro as coisas têm que funcionar dentro de uma legalidade. Isso. Dentro da lei. É. Não tem como fugir disso. Não, é porque você começa a ficar num gargalo. Exatamente. Você fala assim, olha, eu tenho às vezes um edital que pode me dar R$40 mil por médio-metragem. Só que eu só posso ter acesso a ele se eu for pessoa jurídica. Isso. E isso é uma coisa que está chegando pra agora, gente. Existem várias formas, várias pessoas jurídicas. Tem a forma em associação, por exemplo, aqui em Uberlândia, Associação de Teatro de Uberlândia, ATU. Uhum. Ela abrigou vários grupos conseguiram, por exemplo, passar projeto pelo Miriam Muniz. Uhum. E tiveram a chancela da associação, e era um grupo independente dentro da associação, eram vários grupos. Certo. Então acho que existem várias formas, e essa é a grande questão da economia da cultura. Nós nos organizamos de forma diferente. Uhum. Nós pensamos de forma diferente. Nós agimos de forma diferente e nós repartimos também os recursos de forma diferente. E até lucramos de forma diferente. Lucramos. Então, isso que precisamos primeiro nós mesmos nos entender, porque o que é que acontece? Nós temos uma tendência a negar o mercado. Sim. Mas o mercado está aí, nós estamos nele. É que a gente não se dá conta disso. Só que a gente pode fazer também um mercado nosso, um mercado mais justo. Com certeza, com regras e ética, que tá fugindo dos últimos tempos das pessoas, um pouco essa questão de noção de ética, né? A ganância, né? Então, você vai hoje em dia para São Paulo, vai ver uma peça de teatro, ou, por exemplo, eu fui no fim de semana passado no Cine Unibanco ver aquele filme do Chico Buarque, o Budapeste. Sim. Saía R$20 o preço da meia entrada. É assim, exorbitante, assim. Meia entrada, desculpa, da inteira. Mas é exorbitante porque é uma proposta de um banco. Exato. Da acessibilidade. Entendeu? E isso é absurdo. Então, e aí aproveitando essa fala do Ricardo, o Rubens, quando a gente fala da Rouanet, na verdade eu acho que assim, o grande problema que se coloca nessa pauta é que as tais fundações bancárias, etc, etc e tal, que monopoliza de uma certa maneira, ou seja, transferência de recurso do banco para as fundações, né? E aí uma das experiências que a gente teve, um enfrentamento, não foi nenhuma experiência que a gente teve, na verdade assim, nunca fui contra a lei nesse aspecto, que tem muita experiência boa em cima dessa coisa da lei de incentivo. Mas uma coisa que incomodava profundamente, por exemplo, um cara, aliás, que passou durante muito tempo criticando a gente num programa dele, né? Que eu não posso eticamente falar qual programa mas enfim. O cara era um monólogo né? O cara demorava para montar esse monólogo 6 meses, apresentava em 3 capitais, geralmente São Paulo, Rio e Curitiba, e ainda quando você chegava lá, uma grana de 3 milhões de dinheiro, ainda você chegava na portaria, né, um dinheiro público que tinha sido gasto com isso, R$80. Então, essa é uma coisa absurda. Não dá para comparar, por exemplo, o trabalho que vocês estão fazendo aí no Triângulo Mineiro. Então, existem as coisas, uma, como dizia o grande filósofo do futebol, uma coisa, outra coisa, né? Mas falando em ética, por exemplo, aqui em São Carlos também a gente já está vivendo um pouco essa experiência. Existe uma associação que agrega esses vários movimentos, mas assim, até por fazer parte, eu não vou aqui fazer proselitismo de falar dela. Mas enfim, Rubens, você fez a primeira amostra, está fazendo a segunda amostra. Qual é a sua avaliação e o que levou você a fazer a segunda? Qual foi a sua avaliação em relação à primeira, que aliás foi bastante fervente, né? Olha, o maior beneficiado foi o próprio grupo. O que nós vinimos fazer o segundo, logo um ano depois, e a gente não fez porque a gente precisava absorver tudo que tinha acontecido. O grupo passou por uma sacudidura por conta da segunda, porque a gente propôs na primeira, o debate foi o seguinte: o nosso fazer teatral. E o que nós queríamos ali é discutir eticamente se o que estávamos fazendo era correto ou não. Tá. Então a gente colocou a cara a cara. Ética e esteticamente também, ética, né? E esteticamente, exatamente. Exatamente, ética e esteticamente. Então eu me lembro que a gente chegou num momento que nós levamos todos os participantes do encontro para dentro de uma empresa e nós apresentamos um espetáculo para eles no meio dos pallets, com os funcionários assistindo lá, né? Para eles julgarem aquilo ali, até que ponto isso é certo, isso é ruim, isso tem estética, isso não tem, etc. Isso para nós foi um grande alívio, a gente já passou por isso. Agora, a gente está nesse momento da Lei Rouanet, então a tendência, nós estamos começando a montar, mas a gente está pensando em discutir mercado mesmo, sabe? Discutir assim, que mercado é esse do teatro? Até onde podemos ir? Você sabe, né, Elvio, a cultura anda muito dividida, a gente está precisando juntar mais, né? Com certeza, isso... Está muito rachado. A gente está indo rachado para o governo reivindicar, a gente vai rachado para as outras instâncias... E nós estamos muito fracos por conta disso. Agora, isso, Rubens, dizia meu pai lá atrás, né, que a história de você jogar contra time dividido fica mais fácil, né? Exatamente. Exatamente, né, meu velho? Por isso que uma das pautas, inclusive, de muita gente que está que aparece como democrata, etc. e tal, joga nessa divisão, né? Joga muito para que a gente não vá para campo extremamente unido. Porque se a gente for unido, segunda pauta da economia mundial, meu velho, então sai da frente, né? A disputa é grande. Grande, né? Mas o Ricardo tem uma pergunta para você. Tem uma pergunta muito sincera sobre a parte que estão atualizando a Lei Rouanet, né? Atualizar a nova Lei Rouanet, né? Que é, por exemplo, quando você faz uma produção audiovisual, o governo agora vai poder deter os direitos da obra depois de 5 anos. Isso é muito interessante porque o governo está financiando, ele está fomentando essa iniciativa, mas, por outro lado, até que ponto isso não vai gerar um conflito? Ou seja, as pessoas vão se utilizar parcialmente da Lei Rouanet, pelo menos discriminando, para poder fugir disso aí. Isso vai gerar um caos porque, por exemplo, considerando o cinema... eu diria que mais de 90% das produções cinematográficas do país são sustentadas com uso de verba pública. E como que isso vai se sustentar? Alguém tem que tornar isso eficaz de uma certa maneira. Eu queria saber o que você acha, se isso realmente vai ser benéfico de fato, ou se é mais uma tentativa, mas que vai ser um tiro na água. Eu estou muito preocupado. Eu estou preocupado por conta de eu ver a cultura rachada, por exemplo. Eu fui testemunha ocular da história quando eu vi o desmanche do Redemoinho. Eu estava presente lá em Salvador. Aliás, o que explica aí, a minha próxima pergunta, já tinha até anotado, que era exatamente sobre o Redemoinho. O que, que era o Redemoinho? O Redemoinho era um coletivo de grupos teatrais. Agora em Salvador a gente estava lá com quase 90 grupos, eu acho, 80 e tantos. era o quinto encontro anual, era uma coisa muito legal, que foi, me parece que foi fundado pelo Grupo Galpão, foi iniciativa do Chico Pelúcio lá em Belo Horizonte. O Grupo Galpão mandou um projeto para a Lei Rouanet, fez o primeiro Rei de Moinho, fez o segundo já com a ajuda da Funarte. E aí a Funarte entrou, aí foi o terceiro para Campinas, o quarto para Porto Alegre, o quinto para Salvador. E que pau que deu lá? Os grupos do Brasil inteiro se reuniam uma vez por ano para discutir as questões do teatro brasileiro e encaminhar soluções e discutir com o governo e tal. E era um movimento que tinha uma representatividade e um respeito do governo pelo movimento muito grande. E por conta de desentendimentos menores, em Salvador o Redemoinho rachou, quer dizer, não acabou, não teve fechamento do evento, as pessoas foram largando, e ó, acabou o Redemoinho, não existe mais. E quais foram esses desenlaces das miúras? Foi exatamente a questão da Lei Rouanet, uma ala contrária ao incentivo fiscal dentro da mudança, querendo acabar com o incentivo fiscal e transformar tudo em fundo de cultura, uma outra ala na qual eu me incluo, a favor do incentivo fiscal, mas absolutamente querendo mudar e transformar e melhorar a Lei Rouanet. Reestruturar, né? A lei da forma como ela está. Tá, reestruturar a lei, né? Todo mundo a favor da reestruturação. Tá. Mas uma ala simplesmente não... Nós não aceitamos a Lei Rouanet. O que que acontece? Eu... Grupo Pontapé de Teatro, vivo da Lei Rouanet, eu não vou negar isso. Uhum. Então eu não vou aceitar um negócio que vai simplesmente sufocar o meu grupo. Exatamente. Né? E aí, agora eu não sou contra um fundo de cultura, eu sou a favor do fundo de cultura. Então a questão ficou entre só queremos só o fundo ou queremos fundo e incentivo. São estratégias diferentes de abordar. Exatamente. A mesma área, e se você exterminar uma, você vai matar a construção cultural do jeito que ela é colocada hoje. Agora, Rubens... É o ponto que chegamos que em determinado momento houve uma proposta, como o Chico Pelúcio era um dos que... O Grupo Galpão, por exemplo, tem patrocínio pela lei de incentivo, né? E ele não era a favor... de assinar a extinção do incentivo. A extinção, inclusive, é de muito trabalho deles, inclusive, né? Não era nem a questão da lei, né? Exatamente. Agora, me diz uma coisa, Rubi, já que eu interrompi aqui, essas rupturas, essas diferenças sempre existiram. Eu acompanhei, inclusive, desde o primeiro Redemoinho, né? Tive a oportunidade de acompanhar exatamente isso. Não quer dizer que eu seja o responsável por isso, mas havia sempre um meio campo que era conseguia-se avanços, inclusive, por exemplo, os editais da Funarte, né? A maioria dos editais, uma série de programas foram construídos em cima dessas discussões que eram riquíssimas. Mas exatamente. Sempre tinha ali o pessoal que fazia o meio campo. O que que aconteceu em Salvador? Não teve esse meio campo? É uma boa pergunta, eu te confesso que eu fiquei 15 dias deprimido. Eu debito assim, é uma desinteligência, descontrole emocional das pessoas que acabou gerando um descontrole coletivo, porque não é razoável. Não é razoável você desmanchar tudo isso em função de eu não reconhecer no outro que é diferente de mim. Legitimidade. E uma validade naquilo que ele pensa também, né? Exatamente. A diversidade cultural. Parece tudo. Que não aceitar a legitimidade do outro lado. Pois é. Mas isso, eu acho que não é uma... foi um momento, entendeu? Eu acho que a gente chegou meio que, por conta dessas discussões da Lei Rouanet, que eu falei que a cultura está rachada, né? É. Então, respondendo, inclusive, a sua pergunta aí, sobre o que eu acho, o meu medo é esse. Meu medo não é as demandas que estão sendo propostas para a mudança da Lei Rouanet, elas todas são justas, elas são corretas. O governo, se eu vou negociar numa empresa um patrocínio privado para o meu negócio e a empresa me determina contrapartidas ou condições para me dar aquele dinheiro, por que que o governo não pode me dar condição também? Eu acho que sim, o dinheiro é do governo, não é? Ele não está abrindo mão. Ele tem que sim que colocar, eu te dou dinheiro nessa condição. Desde que isso seja justo e correto, sem problema. O meu medo, então, não é a questão da melhoria na Lei Rouanet, que eu acho que, sinceramente, todos querem. O meu medo é da condução disso, porque nós estamos rachando. Pois é. Na verdade, nós estamos rachando. Mas aí volto a insistir nessa coisa, né? De que dividido é mais fácil jogar, né? Exatamente. Exatamente. Você vê o resultado das eleições, por exemplo, como é que funciona, né? Lança-se 10 candidatos, enfim, você leva mais tranquilamente. Exatamente. Mas, meu querido, falando em eleições, falando em Uberlândia, e, aliás, como é que anda as relações entre Beraba, Berlândia e a bosta de Araguari? É? Tá tudo tranquilo? A terra mais tá quente legal, do Brasil. Viu? Tá. Depois da duplicação aqui. É, porque foi difícil, né? Foi difícil. Caraca, rapaz. A gente não conseguia passar de 10. A gente passa aqui do meu escritório ao centro de Uberaba em 1h15. Caraca. Quando você vai, né? Levou 2h30 para fazer um trecho de 100 km. Pois é. É muito difícil. E aí, você está conseguindo fazer essa articulação do Triângulo Mineiro? Você está conseguindo fazer essa... trazer... Nós, no Pontapé, acabamos fechando uma parceria em Uberaba com o SESI de Uberaba. Então, nós colocamos uma filial da Escola Livre dentro do SESI. Isso tá sendo bem legal. Lá em Uberaba. A gente começou a conversar com o Movimento Teatro de Uberaba. Nós vamos estar em julho agora, no início de julho, fazendo um encontro dentro da sede da Escola Livre de grupos mineiros de teatro. Vão ser quatro grupos de Uberlândia, quatro de Belo Horizonte, um de Uberaba, um de Divinópolis. Quando que é isso? Isso vai ser 2 a 5 de julho. Tá. Agora aí, já está aí. Do MTG, Movimento Teatro de Grupo, de Minas Gerais. Esse ano, o encontro do MTG vai ser dentro da nossa sede. Então a gente está trazendo essa pessoa, todos esses grupos mais estruturados do Triângulo para dentro desse encontro. Quem quer ter todos esses detalhamentos, né? Como é que faz? Entra, qual é o site de vocês? É o www.grupontapé.com.br. Grupontapé, tudo junto, .com.br. Grupontapé.com.br. Tá legal. E vocês, o Piscar? Piscar ainda não existe ainda. .com.br. Mas eu acho que é o seguinte, para entrar em contato com a gente, poderia mandar um e-mail, né? No caso, disponibilizo o meu e-mail desde já. É Ricardo Barros Lourenco, de Lourenço, sem cedilha, tudo junto, essa coisa nova. Ricardo Barros Lourenco. @gmail.com. Vai sair um blog logo, logo. Aliás, não, eu vou dar uma dica. Vai sair um portalzinho. Não, legal. Tem um portal maravilhoso da Ning, do Ning, que é um portal de uma rede social, coletivo. Uhum. Já, a gente já vai passar isso, você já cria facinho, gratuitamente. Opa, né? Isso é ótimo. Estamos nessa campanha da criação de sites gratuitos. Coisas livres, né? são fundamentais. Tá tudo bem, Gabi? É, tudo. A Gabi parece estar cansada. Né? Aliás, só lembrar uma questão: é o seguinte, o programa da semana passada com o Biriba, com o Benegão e com mais alguém, não foi ao ar, tá? Não está lá no www.paracatuzum.com.br, porque nós tivemos um problema de energia, etc. e tal, e a gente acabou não conseguindo gravar o programa. Não conseguimos gravar o programa, então eu peço desculpa ao. Trocentos e-mails que a gente está recebendo, pedindo, inclusive, até porque durante a entrevista, né, o Biriba fala a respeito de uma. Foi super mal recebido lá em Mato Grosso do Sul, e o pessoal de Mato Grosso me ligou querendo uma cópia. Então não tem nada disso, ou seja, não só não tem essa gravação, mas quem quiser entrar em contato com a rádio terá todas as informações aqui, tá? Inclusive de coisas que são gravadas mais especificamente. Então peço desculpa ao Biriba e ao Benegão também, que me mandou um e-mail, um abraço, né? Que não, a gente não, infelizmente nós não vamos ter, também como nós vamos ter esse de hoje. Também. Hoje nós vamos ter, né? Lembra, tá tudo certinho, graças a Deus. Tal. Aliás, eu vou fazer um comunicado aberto, gostaria de agradecer muito a Rádio Fiscar. Assim, porque a gente só se tornou conhecido pela rádio. Porque é o seguinte, contando um pouco de como surgiu também essa visibilidade nossa, assim. O Festival do Calouro, ele tinha sido proposto para os alunos de toda a UFSCar e havia um itemzinho, assim, para mostras audiovisuais. Aí os alunos que tinham acabado de chegar falaram assim, putz, mas eu não tenho nada pronto, eu não vou mandar, tal, e deixaram um pouco de lado, assim, quem tem fotografia mandou, quem tinha parte de música se inscreveu, mas o pessoal que tava no audiovisual ficou meio com medo, né? Numa dessas, a gente acabou tendo uma conversa aqui com o pessoal daqui da administração e rolou uma conversa assim, putz, mas vocês poderiam cobrir o evento. Essa atitude proativa da rádio, ela estimulou muito o pessoal, porque a gente já estava com a Piscar constituída, mas a gente estava fazendo documentário, estava em ritmo de gravação, meio sem compromisso, com prazo, médio prazo para finalizar isso, então a gente estava levando bem e tal, sem estresse, assim, sabe? E de repente cai essa oportunidade praticamente no colo da gente. E também, por outro lado, caía o Benegão, que querendo ou não, chamou muito a atenção por ser um artista de peso, que tem uma empatia muito grande com o pessoal, apesar de não ser muito da geração do pessoal da sala, assim, eu me excluo um pouco porque eu já sou meio velhinho. O cara tem 26 anos, e se acha velho, Rubem. Vamos contar pra ele o que é ter 48. Não, mas... 47, meu amigo. Não, mas o que eu falo é o seguinte, na minha adolescência, o Benegão tava estourando com o Planet Hemp. É. Então, eu vivi essa fase de visibilidade do Benegão extrema no mercado, sabe? Que hoje, por exemplo, ele segue um artista mais independente, ele tem um outro caráter, mas mesmo assim, quando o pessoal ficou sabendo, ouviu a música dele, assim, realmente é fora de série, e o povo se empolgou e aí começou a se entregar para esse projeto de vez, assim, olha, vamos atribuir função, vamos montar esse negócio aqui. E o dia da gravação teve um monte de problemas técnicos, mas no final das contas eu acho que acabou dando tudo certo. E aí eles passaram por mim, Rubens, deu uma trombada, eles têm uma camisa preta escrito assim, piscar, né? Eu falei, bom, quem pisca quer alguma coisa, então vamos fazer esse negócio, vamos fazer um programa. Queridão, é o seguinte, Rubens, já que nós estamos tocando um pouco, o Ricardo falou um pouco aqui da questão da rádio, uma pauta muito permanente aqui da rádio, essa questão da chamada circuito fora do eixo, né? Sim. Que é desse trabalho. Desde lá detrás, né, de 2000 e quando a gente começou a trabalhar, próximo 2004, acho que foi 2003, né, que a gente vem falando, ouvíamos falando dessa coisa de um circuito mesmo do interior, né, um circuito que começava lá com o Nelson em Canela, passava por Rio do Sul, né, William lá em Santa Catarina, Leone em Jaraguá do Sul, Londrina. São Carlos, Uberlândia, ia parar lá em cima em Alta Floresta, né? E aí, cara, quando é que nós vamos conseguir estabelecer esse circuito? Rapaz, sabe que isso é um sonho meu, né? É. Então precisa fazer esse sonho virar realidade, né? Porque tá todo mundo, inclusive. É impressionante o que tem de projeto, gente, grupo que vive há anos, que tem produção séria, continuada. E vem conseguindo, a gente não sabe como, na base da guerrilha mesmo, né? Fora da grande mídia. Não, e alguns grupos estão tendo até o incentivo dos pontos de cultura, etc. E tal, mas eu sempre brinco quando vou nos encontros, falo, gente, isso tem limite. Ponto de cultura, exatamente. Para reconhecer. Exatamente. Mas mesmo assim é um plano de governo. Tinha, né? Que já existia, aliás. Então, e é um plano de governo. Ou seja, acabou o governo, pode correr o risco de não ter mais. Né? Exatamente. Então não dá. E outra, também acho que não pode virar um Bolsa Família, né? Que fica aí o grupo dependendo. Isso é um incentivo, é um reconhecimento, um incentivo. Agora tem que andar com as próprias pernas, por isso que o Grupo Pontapé, a gente está sempre puxando o saco do Grupo Pontapé, porque, como você falou, a hora que me espantou, né? Vocês, aliás, alimentam-se junto aí, vocês pagam as comidas, vocês têm uma estrutura que é brincadeira, né? É. E totalmente fora do chamado circuito, né? Bom, como é que estamos de tempo? Tá tranquilo? Ixi, tá tranquilo de tempo, né? Tem tempo de sobra aí. Tem tempo de sobra. Agora, tem rádio, como é que funciona aí? Como é que funciona a comunicação entre vocês? Como é que se estabelece isso? Como a comunicação, como? Como é que vocês se comunicam, por exemplo? Essa coisa da, você falou da regionalidade, eu me lembro de um CD, que aliás a rádio não tem esse CD até hoje, aquele CD, um CD que você me brindou maravilhoso. Exatamente. Você precisa, aliás, a próxima vinda sua aqui em São Carlos, trazer o CD para vir contar para a gente um trabalho maravilhoso. Como é que funciona em relação às rádios aí? Como é que tem as rádios, ou enfim, jornal? Como é que a... Eu acho que a gente é privilegiado, graças a Deus. E nesse ponto, talvez a gente tenha a gente conseguiu ancorar algumas coisas, talvez não seja a realidade de todos os grupos. Mas como a gente trabalha com essa coisa do teatro aplicado, por exemplo, nós temos uma parceria com a TV Integração, que é a Rede Globo daqui. Tá. Então, como funciona isso? A gente presta serviço para eles de vez em quando, e toda vez que a gente tem algum evento, algum projeto relevante, eles estão colocando apoio para a gente no ar e tal. Então, a gente consegue estabelecer essas parcerias com o próprio jornal aqui. Eu acho que o grupo, graças a Deus, ele tem relevância na comunidade. Então, as ações que a gente propõe, elas acabam tendo boa repercussão de mídia. A gente conseguiu credibilidade. Mas isso também se deve muito a essa nossa postura de estabelecer trocas. A gente nunca foi muito de ficar pedindo. A gente sempre foi de propor parcerias e ver aonde a gente pode ser útil. Eu acho que às vezes também tem essa coisa, o artista se valorizar demais. Uma atitude proativa, né? A gente gosta muito do que a gente faz, a gente ama a nossa obra. Então a gente tem que ter essa noção de estabelecer trocas. A gente sempre teve essa facilidade de estabelecer trocas com os outros. E isso nos ajudou muito no crescimento, eu acho. Muito bem. E vocês? Com a gente aqui na Piscar, a gente tem também esse mesmo viés. Até esse canal aqui com o festival foi baseado nisso. Agora a gente está iniciando uma conversa para fazer trabalho para o Festival do Contato, aqui da Rádio Fiscar. Quando vai ser o contato? Vai ser em outubro, tá. Se não me engano. E até nós tivemos assim, essa mesma questão proativa, né? Nós entramos com nossa mão de obra, né? Ainda um tanto inexperiente, mas a rádio entra com uma parte de estrutura. E nessa vez nós já temos, estamos iniciando uma negociação agora com o Ricardo, que é fazer uma estruturação maior. Como o evento ele se sucede em mais dias, nós precisamos de mais controle dos nossos erros. E eu acho que como o tempo daqui até lá é bastante, assim, acho que a gente tem condição de se desenvolver até lá de uma maneira mais satisfatória para não repetir os mesmos erros que a gente conseguiu identificar agora nos dias no dia do show do Benegão. E a gente quer manter esse vínculo forte que a gente tem com a rádio, estreitar isso aí de uma certa maneira, porque, assim, por parte, assim, isso, a gente pensando assim, no curso de imagem, só ele não tem essa obrigação de suprir essa lacuna de produção nossa. Porque, assim, se nós tivéssemos um curso que tivesse uma verba gigantesca como um curso de medicina, tudo bem. Mas nós não temos esse tipo de como se diz? Recurso mesmo. De recurso, eu diria até de luxo. Tá. Eu diria até um luxo. E a gente tem que propor saídas viáveis para a gente manter a nossa formação em dia e o mais atualizada possível. E fazer evento, cobrir evento, eu acho que é uma saída muito forte e fácil e viável pra gente. Principalmente associando a veículos que sejam livres, entendeu? Que tenham iniciativa e que não sejam relacionados diretamente à grande mídia. Eu vejo que, por exemplo, a grande mídia, ela exige certas coisas, certas posturas que, voltando novamente àquela conversa, a ética começa a ficar um tanto questionável. Ele começa a forçar um pouco a uma certa limitação da sua liberdade. E a vantagem de poder trabalhar com uma rádio universitária e que tem esse caráter, repito, proativo, é isso, é que a conversa flui e a gente consegue chegar num consenso que seja benéfico para ambos. E eu acho que, no final das contas, quem ganha é quem vai estar usufruindo desse trabalho final. Porque tanto a rádio vai estar conseguindo, de uma certa maneira, seus objetivos, e o pessoal que está envolvido vai conseguir, realmente, além de ter os objetivos contemplados, vai ter uma satisfação imensa de poder estar trabalhando de maneira efetiva. Rapaz, esse homem é profético, cara. Você precisa. Eu tô aqui do lado, você. Nossa, é uma fala tranquila, né? Como é que é a história? É a idade. Controlar os erros, né? Os erros, uma coisa proativa. Queridos, é o seguinte. Eu tinha uma. E como a minha avó não controlava erro, né? Eu gosto de dar um pouco esse trem do erro. A minha avó dizia que a gente já falou de onde a gente veio, né? Onde a gente está. Aí vem a pergunta assim: para onde nós vamos? Para onde vocês estão indo aí, Grupo Pontapé? Vocês estão pegando um trem para ir para onde? Quais são os próximos projetos do grupo? A gente tá aonde vocês querem chegar? No encontro de artes cênicas do ano passado, como eu te falei, numa fase de reavaliação total. Agora nós estamos produzindo, nós estreamos um espetáculo chamado A Rainha do Rádio, que é um monólogo. Quem faz? Um dos atores do grupo. Estamos trabalhando num segundo espetáculo que a gente foi contemplado pelo Prêmio Miriam Muniz. Então vamos, um espetáculo As Estranhas Galinhas. Estamos definindo o terceiro projeto. E o que a gente quer é viajar. A gente estava com uma turnê garantida agora, que nós saímos com o espetáculo Santa e a Porca, do Ariano Suassuna, que a gente ficou muito tempo quando em cartaz. Do Rio de Janeiro íamos até Porto Alegre. E aí, por conta da crise, aí nós perdemos o patrocínio, perdemos tudo. Então nós estamos numa fase de reinvenção. Mas nós vamos agora com esses. Nós estamos na fase de montagem de espetáculo e de sair viajando com o espetáculo novo. Tá. E aí o itinerário ainda não está definido. Agora eu vou. Tem algumas coisas ali no interior, inclusive nós devemos passar aí perto de São Carlos. Não, você deve passar aqui perto, não. Obrigado por ser São Carlos. Vamos ver se a gente ajeita alguma coisa. Com certeza. Tem algumas coisas assim marcadas na região, Uberaba, tal, mas a turnê mesmo que a gente quer fazer, nós vamos começar a planejar ela agora. Mesmo porque em agosto, né, a Piscar, mas o núcleo de estudo e fazimento da cena, né, vão estar produzindo uma primeira mostra aqui, provavelmente vocês vão estar juntos, né? Com certeza. Então, quem sabe apresentando isso. Foi animador, esse seu AE. Mas e aí, Ricardo, para onde vocês... Só para falar... Fala, pode falar. Ricardo aí também, Nós estamos estreando um filme. Opa! Que filme que é? É a primeira, tem um monólogo da Kátia Bisinotto, chamado Asas. E aí a gente resolveu fazer a nossa primeira experiência com o filme. Que legal. Pegamos aquela história do monólogo e passamos pro cinema. Então, em vídeo, película. A finalização do filme ontem. Uhum. E a gente deve estrear o filme dentro do Encontro de Artes Cênicas do Cerrado. É a nossa primeira experiência. Vocês deveriam mandar esse trabalho para nossa semana de imagem e som. Opa. A gente acerta esse contato porque... Essa rádio é boa, cara, porque a gente fecha as coisas no ar. É válido isso aí. Eu gosto desse programa aí. Exatamente. Isso é economia da cultura pura. Exatamente. Na verdade, me perguntaram o que eu fazia nesse programa. Eu falei, é uma roça. A gente vai plantando as coisas, né? A gente vai plantando e daí depois de plantado, a gente vai colhendo, enfim. Enfim, é óbvio que não vai só ficar no tempo, senão as tiriricas também pega, né? Mas a gente vai plantando. Mas e aí, pra onde o Piscar tá indo pra onde? A Piscar agora... A Piscar, ela tá indo pra finalização a finalização do trabalho do Benegão, vai entrar na parte de montagem agora em julho e finalização até agosto. Então, com a produção não só do trabalho do Benegão, mas também do trabalho da rádio. Então, nós vamos gerar um DVD contendo toda a programação do dia, dadas as nossas limitações que houveram no dia. Mas eu acho que 3 clipes para o Benegão, se eu não me engano. E, fora isso, nós estamos entrando na montagem do documentário, que a gente tem planos de inscrever ele no Festival de Brasília. Está em tempo para inscrever para o Festival de Brasília. Fora isso, nós vamos começar a rodar no segundo semestre 2 ficções. 5 Minutos na Vida de Amanda, que a história vai contar um caos, assim, realmente em 5 a 10 minutos no máximo, de uma prostituta que não tem um viés clássico. Entendeu? Não tem muito detalhe ainda desse roteiro. O outro roteiro que está sendo estudado ainda, está sendo montado ainda, é o de um trabalho com um anjo, que na verdade é um cara vestido de roupa de anjo, mas ele tem uma personalidade um tanto dúbia. Mas no final o cara se contradiz dentro dessas suas visões e acaba baixando uma ética nele, uma moral, uma coisa assim. Ainda está sem título, ainda está sendo... Bom, muita coisa. E aproveitar também que... O contato, né? Aquelas histórias, aquelas entrevistas, né, Rubens, que eu fazia, que eu levava uma câmera, tal, juntei umas entrevistas e também estou lançando um filme, né? As coisas estão assim... Está convergindo. Está todo mundo aqui lançando coisa, né? Mas e quem sabe a gente já não faz uma mostra aí, inclusive aí, Uberlândia na saída, né? Vamos ver, sim. Porque quando você fala do Redemoinho, uma das pautas que acompanhando o Redemoinho era a questão da formação dos teatros de grupo. Uma das pautas era voltada a isso. E é o primeiro Drops que o Rafael, né? Rafael Rolim, que é quem está organizando essas minhas entrevistas, né? A gente faz em homenagem, inclusive, ao falecido recentemente, né? Reinaldo Maia, que é onde dava as grandes polêmicas ali, né? Sim. Que era uma figura. Então, essa está pronta. Das principais referências. Exatamente. Então, essa parte está pronta e quem sabe a gente não faz o lançamento aí, Uberlândia, inclusive. Está convidado também. Assim. Tá bom? E, bom, em suma, perguntando para onde vai, para onde foi, né? Resumindo, aí a Gabi faz assim, fecha, né? Vocês têm 3 minutos para fechar, não, 2 minutos e meio para estar fechando, porque nós não podemos invadir a hora do Brasil. Agora, senhor Rubens, aliás, Rubens, como que é seu nome na íntegra? É Rubens Silveira dos Reis. Ah, jamais, né? Porque eu procurei na internet como Silveira Reis. Não. Rubens Reis. Não achei mesmo. Mas, enfim, Grupo Pontapé acha mais tranquilo. E você, Ricardo? Como é seu nome? Ricardo Barros Lourenço. Imagina, né? O e-mail do sujeito. Até para facilitar, né? Tá, então, quem quiser saber mais do Grupo Pontapé, grupopontapé.com.br. E o Ricardo também pode achar. Eu tenho um link do currículo Lattes, está na internet. Também tem o e-mail. Beleza, mas certinho. Daqui a pouco eles vão ter um piscar ponto... Se Deus quiser, um piscar ponto net. Não, ponto ning. Ponto ning, que é uma rede, que tá é uma bom, rede social. Nós vamos fazer isso aí já vamos fazer isso. Terminando o programa, a gente já começa a rabiscar aqui as coisas. Opa. Bom, mas e aí, senhor Rubens? Encerrando aí, seu 1 minuto para falar. Bom, eu quero agradecer você aí, foi um prazer, tava com saudade de conversar contigo, os nossos papos são sempre prazerosos. Eu acho que a mensagem que eu tenho é que nós que estamos vivendo no meio cultural, a gente tem que ter juízo e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Então, a gente tem que entender que às vezes aquele outro produtor ou aquele outro grupo que não pensa como eu penso, que tem uma ideologia diferente da minha, ele é um grupo que também faz cultura e ele precisa ser respeitado. Eu acho que se todos nós estivermos imbuídos desse sentimento, vai ser mais fácil de a gente conseguir conquistar o que estamos precisando conquistar. O que a gente precisa mostrar é o seguinte, a cultura conquistando o que é de direito e o espaço que ela merece, isso vai ser bom para o Brasil. Perfeito, Rubens. Quem ganha é o Brasil. Não sou eu que trabalho com cultura só. Todos nós ganharemos. Perfeito, querido. Um grande beijo, então a gente vai te falar rapidamente. Ricardo, você tem quase alguns segundos, né? Eu faço minhas palavras do Rubens e eu acho só uma experiência pessoal que é o seguinte, é importante que as pessoas que estão organizadas em grupos artísticos tenham uma convergência de pensamento, para que haja harmonia e o trabalho renda. Sem divisão, bom, um grande beijo, Rubens, um grande beijo, Ricardo. Abraço. Tá bom? E aí a Gabi lembrou aqui que o nosso site é www.paracatuzum.com.br. Ela colocou aqui o seu, não, é o nosso, né? Dela também, tá bom? Um grande beijo para todo mundo e até quarta-feira que vem. Obrigado a todos. Beijo, beijão. Abraço. Paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum.